que ele vai e não vai. Vem pra coçar, coçaco dança agora. Na dança do coçaco não fica coçar fora. Vem pra coçar, coçaco dança agora. Na dança do coçaco não fica coçar fora. Ei! É um forró mastruz com leite. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate coçaco. Yeah! quadrilhas. Se mais houvessem, nasceria em São Luís. É, eu acho que essa quadrilha é uma quadrilha do mato, é uma quadrilha da roça, é uma quadrilha do rato. Eu acho que essa quadrilha é uma quadrilha retrato, que apesar do pugilato tem bandeira e sindicato. Eu acho que essa quadrilha que você vê quiser, só no São João você vai ter. Eu acho que essa quadrilha não é caminho das índias, onde Pero Vaz caminha, deu uma cama de gato. Eu acho que essa quadrilha é uma quadrilhazinha, que quer ver é todo dia o povo com feijão no prato. Eu acho que essa quadrilha tem um desejo, fica preso quando você dá um beijo de alegria e num lampejo. Um caranguejo fica preso no seu par. Estrela da rua, vem me convidar pra dançar quadrilha até o dia clarear. Estrela da rua, vem me convidar pra dançar quadrilha até o dia clarear. Estrela da rua, vem me convidar pra dançar quadrilha até clarear. Estrela da rua, vem me convidar pra dançar quadrilha até o dia clarear. Aleia rei, hey, oh. Aleia rei, hey, oh. Aleia rei, hey, oh. Yo, yo, yo. Aleia rei, hey, oh. Aleia rei, hey, oh. Aleia rei, hey, oh. Yo, yo, yo. Fala, compadre Eliezer, rasga o fole da sanfona.

um arsenal. Flecha incendiária, disco voador, bala de brinquedo, bomba de isopor. Flecha incendiária, disco voador, bala de brinquedo, bomba de isopor. Festa colorida, granada de alfine, explode em minha vida, faz música pra mim. Brinca e faz barulho, mina de algodão, preso por um fio ao meu coração. Chega como um raio, míssil de bombom, é meu guerrilheiro de papel crepom. Chega como um raio, míssil de bombom, é meu guerrilheiro de papel crepom. Cabelo de milho, fogueira de São João, esse menino lindo traz o sol na mão. Cabelo de milho, fogueira de São João, esse menino lindo traz o sol na mão. Faz barulho, mina de algodão.